O que é manguezal? O manguezal é um ecossistema costeiro que possui o solo constituído por lama, lodo e époco firme, denominado solo lodoso, sofre ação diária das marés alta e baixa, o que torna a sua salinidade variável. É rico em matéria orgânica e possui uma vegetação denominada mangue. Por ter essas características, as plantas e os animais do manguezal apresentam adaptações para suportarem esse ambiente de modificação constante.